casa pequenina. Cabem cinco, mas abriga muito mais. Nas janelas tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeiras pela paz. Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras. Quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho. As lembranças, as tristezas e o sorriso. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho. As lembranças, as tristezas e o sorriso. Tem calor, tem harmonia. Cabem cinco, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria, que nos lembram que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira e um de nós esquece a hora do perdão, um sorriso, uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Um sorriso e uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Fica perto de outras casas e na rua brincam 30 ou 100 crianças. Na varanda meus compadres e comadres tiram prosa repartindo as esperanças. Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras. Quem tem tanto quase sempre tem demais. Empresto, outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Um empresto, outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Abrigam 6 ou mais. Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos. Tenho casa onde a gente vive em paz. Mas conheço quem também, não tendo nada, não consegue já nem sabe mais lutar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar.